Toyota 3804. São 3804, a informação tráfego agora no setor norte, prosseguindo para o litoral norte, afastando-se a 1000 pés, inicialmente sem interferir. Os autorizados estão no zero, vento 120 graus, no zero mais. Sem livre posto, 3804. Torre Salvador, boa tarde, voo 2067, ponto de espera no zero, pronto. Voo 2067, boa tarde, mantém ponto de espera. Olha o Papa Romeu, November Oscar Whisky. Papa Romeu, November Oscar Whisky, prossiga corredor forte, o nome pés na escuta do controle. Corredor forte, o nome pés não se escuta, November Oscar Whisky. São 3216, vou ir na proa do CR Vitor 366, desce para 2510, ajuste no 014, está autorizado a final do procedimento RNAV, reporte passando CR Vitor 366. CR Vitor 366, 1014, desce para 2516, reporte no CR Vitor 366. Solo 804 no solo 46, liberado de ataque CIE, chame solo Salvador no 2067, decolagem autorizada pistão 0, vento 130 graus, 99. Livre decolagem pistão 0, gol 2067. Brasília Posto 590, approved taxi to hold short taxiway hotel. Approved taxi to hold short taxiway hotel, how did that be? Posto 590. 067, decolar 248, chame controle Salvador 120, décima 8, ponto 1. 208, 220, F7, obrigado. Controle ligou 2067, decolou, está cruzando 1500. Tô 2067, contato radar, só para o nível 360, vou ir direto lento após o da Motiva. 360 direto lento após o Motiva, no 2067, graças. Papá, Eco Lima Oscar, táxi autorizado, reporte ponto de espera da Papá. Botará, Papá, Eco Lima. O Eco Lima Oscar, condições da parte da táxi e papá para seguir já direto com proa Nordeste? Momento da final da 1-0? Gente, inicialmente a intenção é prosseguir decolagem da 1-7, cruzamento do campo à esquerda e manter o litoral forte, o litoral norte, confirma? Vemos, decola então da 1-7 com curva à esquerda. Afirmo, com proa do radar no setor nordeste, aguardando transferência de comunicações, o Eco Lima Oscar. Afirmo, não decola da 1-7 com curva esquerda. Papai Eco Lima Oscar, decolar 252, autorizado, curva esquerda, cruzamento do campo, aguardando transferência de comunicações, prosseguindo pela linha do litoral norte. Gente, autorizado, curva esquerda, Eco Lima Oscar. Autorizado, Renato, portanto, 3296. 3296 está autorizado, afinal do procedimento é Renato e repasse para a solução é Vitor 366. Portal 3666, 3296. Lena, there shows 1-2, Airport 2-5, Manager. Airport 2-5, Manager, Roger, maintain position, stand by 2 minutes for takeoff. There is a helicopter across the field. Roger, no problem, hold position, stand by. Airport 2-5, Manager, at yourself. Papapá, Eco Lima Oscar, mantém a linha do litoral a 500 pés, aguarde transferência de comunicações. Gente, Eco Lima Oscar. poderia coordenar a proa de moto, vou pro gol 2067? 067, aguarde. Olha. Passando o Vitor Kilo, Quebec, apenas sua informação, tráfego 2015 milhas, rumo sul, você no 080, é um PA32. Aqui é de Vitor Kilo, Quebec, obrigado, senhora. Alfa Juliette Romeu, informa o tráfego 1 hora, 14 milhas, rumo ao posto, você no nível 055, é um PA32. Passa 366, 3216. Passa 90, cleared for takeoff runway 10, wind 130 degrees, 10 knots. Papapá, Eco Lima Oscar, chame agora o controle 120.8, tem um bom voo. Chama agora o controle 120.8, grato. Prossiga, November Oscar Whisky. Papa Romeu, November Oscar Whisky. Papa Romeu, November Oscar Whisky. Vai manter esse setor para sobrevoo ou está retornando a Salvador? Vai manter o sobrevoo no setor, o November Oscar Whisky. Sou 2067, chame Recife, em 1251. Recife 2251, 2067, obrigado. Bom trabalho. Também. Controle de passagem, Papa Eco Lima Oscar. Eco Lima Oscar, prossiga via litoral, inicialmente a 510. Informa o tráfego 208 milhas, está mantendo o setor a 1 mil pés, é um Papa Alfa, versão C28 Alfa. Gente, vai manter 500 pés no litoral. Force 590, airborne at 55, contact Salvador approach control frequency 120.8. 108, have a very good day, Air Force 2590. Good day. Air Force 2590, dial transition modified departure. Azulia Force 2590, radar contact on departure, club flight level 380, via dial departure. 380, via dial departure, Air Force 2590. Pouso autorizado, 0, vento 140 graus, 0 mais. Controle de Salvador, muito boa tarde, oficial 9976, tem informação, quilo. Subana 9976, aciona a identificação, chegada Mari, desce e mantém o 050. Identificou Mari, 050, grau. Salvador, na 3437, pronto, dentro do tráfego. Como tráfego no corredor forte, no momento a meia dúzia de milhas na sua posição, um oposto, mantendo 500 pés, um Robson 44 apenas para informação. Silêncio, o nome da nossa vai reportar quando o visual, 3216 no solo 58, ao liberar próxima à direita via Foxtrot, chame solo Salvador no 21 decimal 1. 3216. Turf level 380. Is it cleared without restrictions or we have to perform the departure? Is it 5590, climb without restrictions, flight level 380 on the departure. Roger on the departure, without restrictions, continue climb level 380, thank you. 4037, vento 1, 50 graus, 99. 4037, iniciando a rolagem. Cruzada ascensão para 2000, confirme tempo estimado sobre voo. Mais 10 minutos de sobrevoo antes do regresso. Gente, livre ascensão para 2000 pés, a gente permanece na 0 no 4.4. Papa Romeo Alfa, Gilete Romeo, das sem restrições para 3000 pés, o ajuste na 0 no 4. 09976, autorizado, de hora do Sr. Vitor, 366. Negativo Renato, central 9976. Gente, voo direto do Anantaro para o NDB, descendo para 2000 pés sem restrições, o ajuste 1014. Direto Duna para o NDB, Duna 10, 2000 pés sem restrições, 1014, central 9976. 437, decolado 21500, chame o controle Salvador no 20 decimal 8, bom voo. 08, grato, bom dia. Senhor, boa tarde, 3437, mil pés, não se escuta. São 3437, contato radar saída Arboruno, suba sem restrições ao 360. 360, 3437. Resolution 2590, call receipt sensor 125.1, enable 128.8. Roger, recall receipt center 125.1, if enable 128.8. Air Force 2590, thank you very much, have a very good day. Have a good trip, Air Force 2590. Thank you. Azulei 771, no contato radar estabelecido sobre a posição Coral. Voe Mari para interceptar a chegada Mari e reporte para o controle quando pronto para descida. Quando Mari para o controle da Mari, Federal 9976, tráfego 1 hora 25 milhas de 1 oeste, cruzando 020, extensão 360, Rebois 320. Sim, sem notícia, tráfego, obrigado. São 3437, controle. Prossiga. Tráfego 11 horas, 23 milhas de 1 nordeste, cruzando 095, emitida para 2 mil pés, um Boeing 734. Eu tenho notícia. Prossiga. Torre 1, bom dia, boa noite, 67, quanto espera pronto? Copiado, 3 horas descida para o estúdio de tráfego local, reporta cruzando 3.500. Rota Eco Limão Oeste, controle. Por gentileza, estimada para pouso. Ugoana 255, chegada Mari, desse mantém o nível de voo 050, corrigindo, chegada Bonfi. Bonfi, descendo para o 050. 729, copiado, Eco Limões. Frequência livre para aprisionação, Vitor Kilo, Quebec. Olha o nome da garota individual com o helicóptero temporal, retornando a Salvador. Controle. O Papa Romeu, nome da garota individual com o helicóptero e agora para regresso a Salvador. Sim, se você parou no meu país, corredor interrolado, os dois dias permanecem no 014, reporta Buraquinho, novembro às 3. Interrolado, zona 014, Papa Romeu, novembro às 3. Quero decimal 8, bom voo. 208, boa noite, mesmo, deve ser. Salvador, o Bono 867. Bono 867, contato radar, saída Arboruno, suba sem restrições ao 360. Sem restrições nível 360, Bono 867. Papa Romeu Alfa de Leite Romeu, tráfego 1 hora 11 milhas, rumo nordeste. Será percebido como número 2 na aproximação, está cruzando 4 mil pés em descida para 2 mil, Boeing 734. Alfa, descendo para 2 mil. O Juliette Romeu, ciente do tráfego informado? Afirmativo, foi... outra armada entrou na frequência, mas ciente do tráfego e descendo para 2 mil. Confirma o procedimento que irá executar? O Juliette Romeu, quando a parte externa procede ou no sete. Não, ciente, apenas confirma o procedimento que irá efetuar. Está na presente, o código cancelar e vai só no sete, o Juliette Romeu. Depois é posado alto. Gente, então desça para o número 500 pés, o plano modificado é 1509, voe na proa do CEAB. Alfa de Leste Romeu. Positivo, bloqueado. Sua Lupa e 771 e Delta DC. D771, desse mantenha o 050. Mantenha 050, D771. Federal 9976, torre 1895. 1895, obrigado, bom dia. Torre Salvador, Federal 9976. Grau 9976, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Pistão no zero, ajuste no zero, no 4. Aguarde a autorização de pouso, sinal 9976. Recife em 1288, alterna 1260. 1288, obrigado. Grau 9976, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 99. Pouso autorizado, grau 9976. November Oscar Whisky, retornando visual com campo. Ciente, November Oscar Whisky, agora ingressando no interlado do 9000 pés. Bom, 8867, chama centro Recife em 1288. 288, bom, 2, 1, 8, 8. É 141, na cena, identificação, chegada bom, se desça para o 050. Irmã. Preenche autorizado. Frequência livre da presente, quando mais próximo o limite do terminal era Caju, na 0.3. Reverótico Whisky, controle? Prossiga, 9.3. Tráfego 12 horas e 1,6 milhas, entrando no 1510, um papo Alfa 32. Ciente, 9.3. Alfa de Leste, Romeu, controle. Tá, escuta, prossiga. Tráfego 12 horas e 1,5 milhas, um oposto, um papo 28 Alfa, mantendo no meu pé. Alfa, já também, gente. Papo Romeu, Alfa de Leste, Romeu, controle. Escuta. Visual com campo. Afirmativo. Torre 1895. Meu, mantém. Papa Romeu, Alfa, Juliette, Romeu. Papa Romeu, Alfa, Juliette, Romeu, condições de manter a velocidade até o próximo pouso? Afirmativo, até 3 milhas. Gente, da presente autorizado, sinal no 7, aguardando autorização de pouso, ajuste no 0 no 4, Papa Romeu, Alfa, Juliette, Romeu. Alfa, Juliette, Romeu. Salvador, Papa Romeo, November Oscar Whisky. Papa Romeo, November Oscar Whisky, prossiga para SEASA, aguarde autorização para prosseguir final no 7, como número 2. Sim, SEASA aguardando, November Oscar Whisky. Estabilizado 2771. Plano 255, informe de cara. 250. Gente, reduza para 1909, da presente, vou ir na produção, Vitor 368, segue como número 2 na aproximação. 368 na proa, estamos reduzindo para 190. Na 305, chegada Amanda, esse mantém o 50. Amanda, 050, Senhora 3, para pouso na 1-0, em primeiro tráfego para pouso na 1-7, o Papa Alfa 3-2. Gente, não deverá ser esse material espera sobre SEASA. 060, em descida para 2.500, no ATR. Desça para 3.010, o ajuste 1014, no 014. 3.014. Alfa Juliette Romeo, pouso autorizado, pistão no 7, vento 120 graus, no 0 mais. Alfa Juliette Romeo. Na rua, no 7, baixou e travou, Alfa Juliette Romeo. Sim, ponto autorizado, estou no 7, vento 120 graus, 109, Papa Romeo, Alfa Juliette Romeo. Romeo. 7-7-1. A gente completa com a torre em 18.95, 2771. 2895, grato, uma boa tarde, 2771. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 2771, Serra Vitor 366. Azul 2771, boa tarde, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 0-4. 0-4, continua a aproximação, aguardando autorização 2771. O patrulha com fim radial de distância, Torre Salvador. Gente, essa atitude que mantém, a patrulha confirma. Altitude, por gentileza. Patrulha, confirme tipo de equipamento. Zero pela direita, reporte interceptando o sinal no site. 360 pela direita, não vai dar a frente. Com ajuste no 014. Vou ir na proa do VR Salvador, o patrulha. Seguindo até o PAT 4, está assinando a frequência livre. A 255, desça para 2.500 após o 368, autorizado vá na proa do 366, reporte estabilizado. 2.500, passará, no panel 3.868. Salvador, Oceania 63, não tem possibilidade de voar direto, Tokyo. Confirme para o controle? É Oceania 6315, possibilidade direto, voar de Tokyo. curtir da chegada, se não é mais coisa assim. Mapeado. Papa Romeu, November Oscar Whisky, informo mais um tráfego na aproximação para pouso 90. Mantenha o setor ainda em espera, aguarde a autorização para prosseguir final 97. Ok, fazendo espera, November Oscar Whisky. Cena 6141, sem restrições, desce para 2.500 países, registro no 04, autorizado por na produção, Vitor 366. Bono 255, torre 1895. 1895, certo. Ana 315, informe de cada. 250. Reduza para 210 nós, 1315, número 4 na aproximação. É 210. Estou em Salvador, gol no 255, final, visual, boa. Gol 2155, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre, para informação à esquerda, mantendo espera na, a 3 milhas aproximadamente da final da pistão no 7, no setor norte sem interferência, um Papa 28 alto. Aguarde pistão no zero livre. Manda. Azul 2771, no solo 21, no liberar via taxi eco, chame solo Salvador no 21 decima 1. 2-1-1, boa tarde. Pro 1-2-5-5, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Beleza, pouso, 2-5-5. Papa Romeu, November Oscar Whisky, condições de realizar um 360 curto e prosseguir para o 1-7? Afirmativo, November Oscar Whisky. Gente, ao finalizar o 360, autorizado final 1-7, aguardando o eixo livre, o ajuste no 0 no 4. 1-0 no 4, Papa Romeu, November Oscar Whisky. Sobrevoo no setor, um Papa 28 Alfa, mantendo 1.000 pés. Cinema 315, reduza para 199. Vai reduzir. Para o controle? O Papa Romeo November, acho que hoje tem condições de incrementar a velocidade na medida do possível até a próxima ao pouso. Informa um tráfego prosseguindo para o final da 1 a 0. Gente, o November Oscar está agilizando na medida do possível. Abaixo da nação com a torre, em princípio, mantenha-se via corredores o Focero 2733. Gol no 255, no solo aos 2,6, liberar via até 6, Foxtrot, no solo Salvador, no 21, decimal 1. Lembrando, Fox 21, 1, 2... Para November, acho que é o uísque pouso autorizado, pistão no 7, vento no 3, 0 graus, 9, 9. Autorizado pouso não no 7, November, acho que era o uísque. Atingiu 050, o Xenai 63, 15. Na 315, ciente, desce para 2.500 pés, o ajuste no 094, autorizado em nave, reporta estabilizado. 2.514, vai chamar estável em nave da 10, o Xenai 63. É 1-4-1, completo com a torre em 1-1-8, decimal 9-5. 2-9-5, 1-4-1. Controle Salvador, torre Salvador, acho que não é 6-1-4-1. Xenai 6-1-4-1, continua a aproximação, guarde autorização de pouso, como o tráfego chegou agora no toque na cabeceira auxiliar da esquerda, guarde a esquerda. Xenai 6-1-4-1 no eixo livre, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1-2-0, graus 9-9. Autorizado pouso, não no 0, 6-1-4-1. Papa Romeo November Oscar Whisky, no solo aos 2,6, confirmando parte 4. Gente, backtrack autorizado até a bata, recorte liberando na Romeo. Minha meia estabilizada em nave da 10, Xenai 63. Torre 1-1-8-9-5, minha presa no 5. 2-2-9-5, dado. Oi, Salvador, uma boa tarde. Xenai 63, 5, passou ao Serra Vitor 3, minha meia. Xenai 63, 1-5, boa tarde. Continua a aproximação, aguarde pistão no 0 livre, ajuste no 0-4. No 0-4, aguarda. Gente, não vem melhor que o uísque, frequência livre estacionada. Xenai 6-1-4-1, no solo 2-8, ao liberar via da 6, Foxtrot, chame o solo Salvador, no 2-1, no decimal 1. 2-1-1-1-4-1. Alfa Romeo, Foxtrot, Papa Oscar, controle. Patrulha 90, controle. Patrulha 90. Fiz algum campo, confirma? Chama a torre em 118, decimal 95. Salvador, é o Patrulha 1-0. Patrulha 1-0, prossiga para o final da 1-7, aguarde eixo livre, informe o tráfego Airbus da Avianca, na final da 1-0 para pouso. Aguardará o tráfego para pouso por Patrulha 1-0. Tudo 2788, boa tarde. Mantém em ponto de espera para o 0. Mantém em ponto de espera para o 1-7-2. Patrulha 1-0, autorizado pouso, pista 1-7, vento 120 graus, 10 nós. Patrulha 1-0, autorizado pouso. Azul 2788, autorizado alinhar e manter pista 1-0. Linha manter na 1-0, 2782. Chiné 6315, no solo aos 33, livre à direita via Foxtrot, solo 121, décima 1. Outro 21. Azul 2788, autorizado decolar, pista 1-0, vento 130 graus, 109. Decolagem, azul 2782. Patrulha 1-0, solo 3-4, confirmando o GRAE. Gente, livre táxi via OSA até o GRAE, ao estacionar frequência livre, patrulha 1-0. Sierra B733, solicitado corredor Axé, negativo, autorizado VAR na proa do Parite. Reporta Parite, mantendo corredores. 1208, azul 2788, grato, bom dia. Salvador, boa tarde, azul 2788, saída Momo. 788, contato radar da colagem saída Momo, suba sem restrições ao nível 1970. Saída Momo sem restrições, subida nível 1970, azul 2788. Quebec, boa tarde, prossiga. Opa, passando o Vitor, Kilo Quebec, acione o código 0246. Confirme o nível que está subindo? Quebec, confirme o nível para qual está subindo? Bem, chegou na proa de Paris, o Vitor Kilo Quebec, subindo para o nível 055, ajuste no 014. Autorizado. Vitor Kilo Quebec, Paris, e aguardando descida. Autorizada da presente, caso deseje. Afirmou. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde. Oceano M226, passando 1-0 para o 1-5-0, sem que informação mais. Xenia 226, senhora identificação, chegada Maris, se mantém o nível de voo 050. Desce é o 050 na Maris 6226. Espera 2733, vou ir na proa da CEASA, reporta visual com campo. Na proa da CEASA, reporta visual com campo, espera 2733. Siga. Seria alguma possibilidade da presente voar na proa de TAP? Porque vai necessitar de um desvio à esquerda da rota. Autorizado TAP, 6226. E TAP na proa descendo para o 050, 6226. Tem para o controle? Espera do 733, visual com campo? Na escuta, controle, prossiga, 2733. Visual com campo, confirma. Afirmativo. Torre 1895. Torre 1895, graças, confere 2733. Salvador, confere 2733. Confere 2733, torre, confirma intenções. 2733 está na proa da CEASA, solicita pouso na pista 1-0. Gente, Força Aérea 2733, autorizado prosseguir final 17, reporte para girar base da pista 10. Ok, prossegue na final da 17 e vai reportar para girar base para 10, Força Aérea 2733.